com aê. Pra você ligar essa hora, a sua foto não condiz com o que cê tá fazendo agora. Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história. Mas eu achei que ela me fez o que cê tá me prometendo agora. E ela tá no Viva Voz. Ouvi você falar de nós. Ela falou pra eu te falar. Se você não tá fazendo amor, a gente tá. E ela tá no Viva Voz. Ouvi você falar de nós. Ela falou pra eu te falar. Se você não tá fazendo amor, a gente quer. Sete, cinco, nove, um, vinte, zero, cinco, trinta.